je bude poznano z Ergon, z Erna vidaj. Azul 4234, mantém, ponto de espera. Luna 092, informa pista molhada a partir do segundo terço. Gente, 0092. Azul 4234, autorizado Aliane, manter pistão no zero. Aliane, manter pistão no zero, 4234. Passaria 2223, informa que também está pronto, pode ficar na capoeira 1 do 3. Sim, passaria 2223. Luno 092, no solo 36, liberando via Fox, solo no 21, decimal 1. 219, liberando na Fox, do 1097. Do 4234, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizada, decolagem, pistão no zero, azul 4234. Passaria 2223, autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. E mantém o pistão no zero, passaria 2223. Azul 4234, decolado aos 38, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, azul 4234. Passaria 2223, autorizado decolagem de pistão no zero, vento variável com 2 nós. Decolagem passaria 2223. Área 2223, decolar 240, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom dia. 208, passarei 2223. Salvador, 4753, boa. Então, 4753, bom dia, avistado, pouso autorizado. Estão no zero, vento variável com 3 nós. Forma chuva molhada a partir do segundo terço da pista, porém sem chuva sobre o campo. Papai Romeu, Hotel Romeu Gol, se livre acionar na RMA, reporte pronto para decolagem. 4753, no solo 844, eu liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121, décima 1. Salvador, gol 1755. Gol 1755, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste 10 no 5. Vamos lá. Tá, o meu hotel, meu gol, prossiga. Gente, o reporte fora do solo, o vento Salvador 0 no 0 graus com 3 nós, o ajuste no 0 no 5, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Gol no 755, informa a camada apenas na final da pista no 0, porém sem chuva sobre o campo, apenas uma nova camada na final da pista 28. O vento 0 no 0 graus com 2 nós. Muito obrigado. 1755 avistado, pouso autorizado. Então, meu gol está fora do solo, 510, proa, whisky. Gente, já para o meu hotel, meu Golf, e prossiga inicialmente 500 pés, informa um tráfego a 500 pés na disputa do controle Salvador, nas proximidades de Paripe, e aguarde transferência de comunicações. Acende da mesma, aguarde transferência até o meu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, chame agora o controle Salvador, 120, décima 8, meu voo. Chama controle, céu, retorno, Golf. 755 no solo aos 49, vou liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, 121 decimal 1. 121, Azul 2783, autorizado. Alinhar de decolar, pistão no zero, vento 030 graus, 4 nós. Autorizado, alinhar de decolar, pistão no zero, azul 2783. Torre, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, ciente na proa do CIA, mantém a escuta permanente da torre. Escuta permanente, hotel Romeu Golf. Papá Tango Epsilon, novembro, táxi autorizado, reposta em ponto de espera da Papá para ingresso. Eu autorizo o azul 2783 curvar à direita antes de 3 milhas para evitar formações? Sim, se vou contactar o controle, chame o mesmo em 120 decimal 8, azul 2783. 208. Hotel Romeu Golf? Hotel Romeu Golf, eu sigo. O próximo sobrevoo vai ser Santo do Parafuso, próximo a Camaçari, está ciente da área proibida. Gente, prossiga para a área, bastante frente de comunicações, Hotel Romeu Golf. Ah, agora estão frente, Hotel Romeu Golf. Patanguá, Cutulo, Novembro, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Romeu, hotel Romeu Golf, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. Vai chamar o controle, hotel Romeu Golf. O Patanguá, Cutulo, Novembro, autorizado. Decolagem de Cutulo 7, vento variável com 3 nós. Patanguá, Cutulo, Novembro, decolada 58, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Salvador, bom dia, Azul 4981. Azul 4981, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, informo, iniciando uma chuva a partir da final da pista 28, sentido cabeceiro no zero. O ajuste no zero no 5. Sente, tá livre pouso, Azul 4981. Confirme chamando a todos. Tente zero 9970, após pouso da aeronave na final, autorizado a alinhar e manter título no zero. Azul 4981 no solo 09, liberando via Foxtrot, SAM, solo Salvador no 21, decimal 1. Ok, via Foxtrot, solo 21, Azul 4981, bom dia. Federal 9970, decolagem autorizada. Pistão no zero, vento 070 graus com 3 nós. Federal 9970, decolado Zuno 1, chame o controle de Salvador no 20.8, morro. Já. 63-2, bom dia. Júlio altímetro no 0 no 6. Salvador operando em condições de instrumento, teto estimado em 1000 pés, visibilidade 5000, chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte avistando, o Chané 6312. Chané 6312, tráfego avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento 040 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Chané 6312. Gente, o Chané 6312, suba para 2000 pés, mantenha a reta. Confirme o motivo, por gentileza. Ok, ciente. Chame o controle de Salvador, 208, até a volta. Siga Mike Vitoral. Necessito de informações visuais sobre o aeródromo. Tem intenção de pouso no mesmo em aproximadamente 20 minutos. Ciente, operação em instrumento está estimado em 800 a 1000 pés, de visibilidade 5000. O setor mais prejudicado é o setor de aproximação da pista 17 e o setor de Lauro de Freitas. Ciente, pelo farol de Itapuã tem melhor visibilidade, então pro papapá Mike Vitoral. Afirmo. Graças, a informação vai retornar ao controle mais literal. Papa Romeu, Delta Golf. Papa Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais, reporte visual com heliponto da RIMAR, 1016 no ajuste. Já está visual com a RIMAR, Delta Golf. Sim, então reporte controlado na RIMAR, vento no aeródromo 040 graus 04 nós, Papa Romeu Golf. Reporte na sala controlado, Golf. Gente, eu tenho meu gol, frequência livre. Boa tarde. Condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmo. Pista 1-0, autorizado, vento 040 graus, 03 nós, azul 2796. Decolagem autorizada, 2796. TAM 3304, continua a aproximação, aguarde pista 90 livre, ATR da Azul, alinhado iniciando. Ajuste altímetro 0096. Operando em condições de instrumento, teto estimado em 1000 pés e a visibilidade agora a partir da terceira milha já boa, não chove mais sobre o campo e a pista permanece molhada. TAM 3304. Ciência 304. TAM 3304, pouso autorizado, pista 1-0, vento 040 graus, 04 nós. Nível pouso na 1-0, TAM 3304. Estou a 2.2 milhas, a 800 pés do TAN 3304. Change, TAN 3304. Torre Salvador, o papapapá, Mike Vitor Alfa, passou para o Tuaçu, comprou do farol de Itapuã. Mike Vitor Alfa mantém-se em condições visuais a 500 pés, 1015 na ajuste, reposta Itapuã. Reportará Itapuã, adianta a intenção de pouso no 45, Mike Vitor Alfa. Corro 2796. Decolado aos 3-2, mantém a escuta.